acertou cabra da peste. Vou pra cima, firmo na rima. Inacreditável, te contamina. Para de me julgar, dá o braço a torcer. Comece a dançar e a batida te envolver. Não importa de onde eu vim, não, quem eu fui, não, quem eu sou. Vem comigo então, digão. Alienado, sinônimos é mané. Nem tudo que parece ser é. Nem tudo que parece é. Veja com outros olhos, porque as aparências enganam, né? Não se deixe enganar, vê se não vai vacilar. Nem tudo que parece é. Veja com outros olhos, porque as aparências enganam, né? Não se deixe enganar, vê se não vai vacilar. Nem tudo que parece ser. Se enganou, toma aí. Quem julga aqui é Deus e essa lei que manda aqui. Pra mim, pra nós, pra quem está do nosso lado, ninguém é melhor ou pior e isso é fato. Boato, que negócio engraçado. Por acaso, existe aparência padrão pra fazer o que eu faço, o que eu acho. Cê está redondamente enganado. Esse é o meu relato, indignado. Enigmático, foi anjo, virou diabo. Estático, que momento mais dramático. Inimaginável, anjo do mal. Ser o tal, mas que Deus, o Senhor. Somente a Ele o meu bom. A criatura querendo ser mais que o Criador. Admite, reflite, lá vai dinamite. Levante suas mãos para o alto e agite. Nem tudo que parece ser. Nem tudo que parece ser. Nem tudo que parece ser. Nem tudo que parece ser. Nem tudo que parece ser. Thank you.